vem aqui. Seu Wagner, vou passar. Araújo. Mas viu, querido? Falou, querido. É muita tranquilidade. Eu acho que o ato dele domingo não vai ser tão forte. Eu também acho que não. É que hoje está um dia conturbado para a gente, viu, querido? Os advogados vieram aqui, conversaram, foram na minha casa, foram falar comigo, com a Giovanna, possibilidade de uma batida policial no sindicato, no CUT. Tá? Estão falando da possibilidade. Mas tudo isso é o seguinte, tudo isso, Wagner. Uhum. Tudo isso que foi exagero deles termina sendo um benefício para nós. Uhum. Eu sei, o sistema de pessoas na CUT, não deixar a CUT sozinha, percebe? Tá legal. Acho que tem que ter um pouco de... É o seguinte, se eles puderem acabar com o PT, acabar com a CUT, acabar comigo, eles acabam com tudo. Eles vão ter que brigar muito, hein, presidente? Eles vão ter que brigar muito, isso. Hein? Hoje eu fiz uma reunião boa com 26 senadores. Eu vi. Sabe? Foi boa a conversa. Agora é o seguinte, o problema é que nós precisamos montar uma equipe para trabalhar esse país. Eu estou disposto, meu caro. Estou disposto a percorrer o país dizendo que eu penso. A partir de amanhã que nós vamos construir isso. Sabe? Eu estou muito à vontade, querido. Estou muito à vontade. E a conversa que eu tive com ela foi muito, muito, muito, muito, muito importante para a minha consciência, para os meus companheiros. Quero que você saiba cada palavra que eu disse para ela, sabe, sobre os aliados dela. Quem é os aliados dela? Ah, sabe? Que legal. Que ela está fazendo proposta para o mercado que é inimigo dela. Nenhum do mercado vai votar nela. O mercado que ela está pensando agradar não quer reforma na Previdência, quer o fim dela. Isso. Sabe que o lado dela, ela sabe quem é, porra. Isso, não tem dúvida nenhuma. Foi muito boa. Você ficou feliz com a conversa com ela, então? Boa. Mas é um pouco complicado para mim, né? Porque eu tenho que tomar decisão por esses dias e não é uma coisa fácil para mim. Mas eu converso contigo, querido. Beleza, amanhã a gente conversa. Tá bom? Tá legal. Agora é importante aqui ter um esquema de segurança na CUT, porque pode ter vândalos que queiram quebrar a CUT. Isso. Sabe, tem que ter um esquema. Maravilha. Tá bom, querido? Tá ok. Tá bom, um grande abraço. Um abraço. Eu gostei muito do ato dos bancários, sabe? E tem falta modéstia, na entrevista eu estava muito bem, eu estava muito, muito, muito... Você deu um show naquela entrevista. Eu estava com muita vontade de falar. Você viu que foi brilhante, deu um show na entrevista, mudou as coisas no Brasil. Tem a força aí que a gente está no jogo. Querido, é isso. E hoje eu disse para os senadores, eu não quero incendiar o país. Eu sou a única pessoa que poderia incendiar esse país. Não quero fazer como Nero, sabe? Uhum. Não quero. Sou um homem de paz, tenho família. Isso. Isso mesmo, Chifre. Ok? Hello.